O IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, atende a 2.300 alunos, após o corte do governo federal de 38% nas verbas destinadas às instituições federais de ensino. A direção do Instituto Federal de Santa Catarina manifestou uma certa preocupação com esse corte, a partir do segundo semestre de 2019. Para sabermos como está a situação do IFSC de Gaspar, vamos conversar agora com a diretora Ana Paula da Silveira. Diretora, como está a situação do IFSC após o anúncio desse corte de 38% por parte do governo Bolsonaro a partir do segundo semestre deste ano? Hoje, a nossa preocupação é bastante significativa. O Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, assim como os demais institutos federais e campus do IFSC especificamente, vem sofrendo bastante com esses cortes orçamentários. É importante que a gente ressalte que o corte ele é muito significativo, né? 38% do nosso recurso é muita coisa. E lembrar que, na verdade, até agora, nós só recebemos cerca de 50% do orçamento. Nós estamos no mês de setembro, mês 9, né? Mas, além desses 38% de bloqueio, né, que desde o início do ano vem sendo sinalizado como um bloqueio, nós ainda temos recurso não recebido. Então, se nós contarmos o que nós recebemos até agora de recurso, nós temos cerca de aproximadamente 50%. Por que que é importante, é muito relevante a gente pensar a situação? Então, vamos imaginar o seguinte: o nosso orçamento, nos últimos 4 anos, ele não cresceu, ainda que o nosso número de alunos tenha triplicado. Então, vamos fazer uma conta simples. Vamos imaginar uma casa em que a família ela tem uma renda familiar de R$ 1.200 para dar conta de 3 pessoas. 3 anos depois, ou 4 anos depois, a renda continua sendo R$ 1.200 para dar conta de 9 pessoas. Então, a gente vai chegar à conclusão que ficou bem mais difícil. Mas aí, ao invés de R$ 1.200, ela vai receber somente R$ 800. Fica praticamente intolerável. Essa é a situação que a gente está vivendo. Então, é importante, Gil, a gente esclarecer algumas coisas ao nosso ouvinte. Foram ditas muitas coisas a respeito dos institutos federais e das universidades, e eu acho que é importante, em primeiro lugar, a gente lembrar que todas as vagas públicas dos institutos federais e das universidades federais, elas são uma garantia legal. Então, elas estão contidas na Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela prevê que a rede federal de ensino, ela seja suprida pelo governo federal. Portanto, é uma obrigação, é um compromisso do governo federal com a população. Nós pagamos impostos. Esses impostos, eles precisam reverter em algo que seja público. Uma das questões que é pública é exatamente o ensino. Então, ao município cabe suprir a rede municipal, ao Estado, a rede estadual, ao governo federal, a rede federal, ou seja, universidades e institutos federais. Diretor, então, na sua avaliação, esse corte é inconstitucional? Esse corte é. Uma vez que esse corte ele faça com que a gente tenha que parar de funcionar, ele é inconstitucional. Vamos lembrar o seguinte. Hoje, qual é a nossa situação? Hoje nós temos empenhados os nossos contratos até o mês de outubro. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de limpeza, eu estou falando de água, eu estou falando de luz. Sem água, sem luz, sem limpeza, o Instituto Federal não funciona. Esses são serviços básicos para o nosso funcionamento. A gente já vem numa leva de cortes há muito tempo. Então, nós hoje já trabalhamos com aquilo que é básico para o nosso funcionamento. Mas nós não podemos cortar além disso sem comprometer as nossas atividades. Então, hoje, no segundo semestre, por exemplo, nós não vamos conseguir realizar visitas técnicas porque eu não tenho recurso. Eu tenho que escolher. Ou eu pago a luz, ou eu pago a água, ou eu faço uma visita técnica. Ou eu coloco um novo edital de pesquisa na rua, ou eu pago, por exemplo, a manutenção do elevador. Então, eu preciso pensar primeiro o que é segurança, o que é higiene. E hoje, a situação ela aponta para uma sobrevida até o final do mês de outubro. Diretor, e quais são as medidas que vocês, diretores do IFSC, deverão tomar a partir dessa situação? Na verdade, a gente já vem tomando desde o mês de maio. Nós temos nos posicionado no sentido de mostrar principalmente a CETEC, que é a Secretaria de Educação Tecnológica, as dificuldades pelas quais a gente vem passando. Temos feito a mesma coisa em relação ao MEC. Temos feito a mesma coisa em relação à Câmara de Deputados, né, em Brasília. Lembrando sempre dessa questão disposta na Constituição e da importância do nosso funcionamento, porque nós somos o grande celeiro de pesquisa e o grande celeiro de ensino, de ponta ponta no país. Se a gente for analisar quais são as instituições de ensino de ponta no país, são os institutos federais e as universidades federais. Então, isso é um direito da população. E nós não podemos nos calar em relação a isso. Então, nós temos nos posicionado fortemente nesse sentido, em defesa da rede federal de ensino. E nós aguardamos agora para a primeira semana de setembro, a semana em que nós estamos, que haja uma nova liberação, sob risco de termos as nossas atividades comprometidas a partir do mês de novembro. Nós conversamos com a Ana Paula da Silveira, diretora do IFSC Campus Gaspar, nos falando sobre a situação financeira da instituição a partir do segundo semestre de 2019, após o corte de 38% do governo federal nas verbas destinadas aos institutos federais de ensino do Brasil. Do IFSC Campus Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.